No final da manhã de ontem, policiais rodoviários federais em serviço na Ponte Internacional da Amizade auxiliaram populares na detenção de um paraguaio de 36 anos. Ele era pai de uma garota que foi vítima do assaltante. O criminoso, com várias passagens, arrancou uma corrente de ouro e brincos da garota. A própria vítima reagiu contra o assaltante. Depois foi a vez do pai persegui-lo entre os carros, como conta Raoni Nogueira, da Polícia Rodoviária Federal. Essa é uma região reconhecidamente perigosa, né? A gente tem aí várias situações que já ocorreram que indicam que é muito frequente a tentativa e mesmo o roubo aí das pessoas que estão transitando em direção ao Paraguai, né? Principalmente as pessoas que estão andando pela fila, é bom indicar para todas elas, todos os turistas, que não utilizem objetos que chamem a atenção, né? Aí correntes, relógios. Tem que saber que realmente essa é uma área complicada. A polícia tenta interferir, né? E quando possível, com certeza, faz a sua parte, mas realmente temos uma incidência em grande número aqui. O que aconteceu hoje de manhã aqui na ponte? Bem, duas turistas estavam caminhando, né, aqui próximo ao Jardim Jupira, quando já na BR-277, quando um rapaz de 36 anos, de origem e nacionalidade paraguaia, tentou furtá-las, né, roubá-las, na verdade, porque ele utilizou de violência. Então, a partir daí, o parente delas, que estava próximo, conseguiu segui-lo, né, e conseguiu imobilizar ali temporariamente. A equipe que estava aqui no posto da Ponte da Amizade viu toda a situação e correu em direção a ele, conseguiu também continuar imobilizando e fez o algemamento. Então, dessa forma, a ocorrência aí vai ser encaminhada para a Polícia Civil, onde esse cidadão ficará preso. O indivíduo confessa que já tem passagens pela polícia pelo mesmo roubo. Pois é o tipo de situação recorrente aí. A pessoa fica aqui nas proximidades, né, esperando a oportunidade para fazer esse tipo de ilícito. Então, novamente, avisamos as pessoas aqui da região para terem cuidado, transitarem aqui em veículos regulares, né, em vans aqui do Brasil, em táxi brasileiro, porque esses são autorizados e têm a segurança, né, que a polícia e toda a parte da prefeitura autoriza. Agora, essas vans paraguaias não são autorizadas a transportar os passageiros aqui do Brasil para o Paraguai, né? Então, fica aí a dica para a população. O preso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado pela quinta vez por assalto a turistas na Ponte da Amizade. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.